presença do Senhor está. Não pode haver tristeza, não pode haver tristeza. Onde a presença do Senhor está, não pode haver maldade, não pode haver maldade. Onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado, vai ser dissipado. Então sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue na cruz. Sai, no nome de Jesus. Sai, no nome de Jesus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, no nome de Jesus. Sai, no nome de Jesus. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Todo louvor. Salvo Jesus, tem que ser então sai.